do sujo da frequência. É o som que contamina. O foco é na família, nesse nicho que nós frisa desde a época das antigas, das barras circular. Hoje rasante de nave e fuma sapuá. Já fui tirado pra macaco, subiu na torre. O King Kong é o terror do microfone. É tudo no meu nome. Inspiração fica de física, neto em dia de chuva. Não sei se usa brisa ou a brisa é quem me usa. Que a noite é traiçoeira e nós passou tipo num vulto. Quem não é visto, não é lembrado. Nós não gosta de virar assunto. Poucas ideias pra comédia, bota fé só se virar. Cê tá no fundo do poço, poucos vem te ajudar. Narra a fita que acontece aqui do lado de cá. Onde playboy não cola, se cola não vai aguentar. A noite é só lunática, luz do poste e a lua. Fuma, cê sobe pro ar e contamina a rua. Só não mosca na quina, fica ligeiro que os táticos tão apavorando a quebrada. Altos homicídio no bairro, esperto. Quem tomou uma foi dormir mais cedo. Insegurança e receio, subúrbio é desse jeito. A irmão vai pra igreja orar por nós, pela gente. Não importa se é católico, cristão também é crente. Moleque inconsequente, a mochila cheio de droga. Quando desce a viatura, pula o muro se não moia. Uma paca é correria, na bica beck e farinha. Balinha e êxtase e as pistolas restrita. O verso agressivo que surge do anonimato. Cada verso uma história que eu relato. Mas é o rap de verdade que era pra ser esquecido. O assunto é que é morte, corre, cadeia e presídio. Certo pelo certo, igual soma da matemática. O rap nível hard, real aqui da quebrada. Mas é o rap de verdade que era pra ser esquecido. O assunto é que é morte, corre, cadeia e presídio. Certo pelo certo, igual soma da matemática. O rap nível hard, real aqui da quebrada. Meu assunto ainda é biqueira, homicídio e assalto. Pra resgatar os piazinhos, também tive do outro lado. Os 32 enferrujadas, pistola semiautomático. Os oitão aniquilado, canela representava. E na calada é o ceifeiro da morte, já era. Outra alma vagando em meia escuridão da terra. Num barraco na quebra, coroa de flores amarelas. Oração, saudade, homenagem póstuma. Os moleque tão querendo os baratos de luxo. O uísque do melhor mundão tá aí, eles querem tudo. As glock adaptada com os pente de caracol. A sombra pra quem procura, pra todos brilha o sol. Irmão, segue na luta, sempre atrás da melhora. Pra dar condição pros filhos, pra coroa e pra senhora. Também se ilude com o crime, vendendo droga picada. Acabei na triagem, polícia invadindo a goma. O tempo não volta e nós paga pelos erros. Quando vê, já é tarde. Tomou desacerto e nós segue fazendo rap. Enquanto a vida imita a arte, relato cotidiano, boom bap, nível hard. Mas é o rap de verdade que era pra ser esquecido. O assunto é que é morte, corre, cadeia e presídio. Certo pelo certo, igual soma da matemática. O rap nível hard, real aqui da quebrada. Mas é o rap de verdade que era pra ser esquecido. O assunto é que é morte, corre, cadeia e presídio. Certo pelo certo, igual soma da matemática. O rap nível hard, real aqui da quebrada.